Queria falar sobre a guerra que foi esse jogo, né? Então, rapaz, graças a Deus a gente conseguiu sair com resultado favorável, com título, mas foi um jogo digno de final mesmo, onde favoritismo não se põe na quadra, se põe em garra. E olha, a equipe do Aracaju está de parabéns, que prestou um bom futsal até o final. Como eu estava dizendo com alguns ali, essa final pode ser comparada aí à final de Copa Morena, final de Copa Estadual, qualquer outro campeonato, porque foi uma final muito, muito, muito disputada. Eu acho que está de parabéns pela garra até o final. Valeu.